Na contagem decrescente para a grande feira do queijo da Serra da Estrela, que acontece em Oliveira do Hospital nos dias 16 e 17 de março. Ontem o município esteve na BTL a fazer isso mesmo, a apresentação deste certame pelo presidente do município, que agora tenho comigo também em estúdio, acompanhado pela senhora vereadora da Educação e Cultura, a professora Graça Silva. Saúde os dois a esta hora, senhor presidente, senhora vereadora, bom dia, sejam bem-vindos à Boa Nova. Olá, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Sr. Presidente, estamos já, então, como dizia, na contagem decrescente para a grande Feira do Queijo. Quais é que são as expectativas relativamente a mais esta edição? Eu, antes de entrar propriamente, queria agradecer também a colaboração da Rádio Boa Nova, também como rádio oficial da nossa Feira do Queijo, também todo o apoio, os órgãos de comunicação social também de Oliveira do Hospital e também alguns a nível nacional como a TSF, e por isso queria deixar, e também aos jornais de Coimbra, a todos eles e à comarca de Arganil, mas para não querer referir todos, queria agradecer, porque eu acho que o sucesso desta Feira do Queijo também passa pela vossa divulgação, pelo vosso trabalho e pela ajuda que nos têm prestado. E por isso queria fazer este agradecimento público. Depois dizer que as nossas expectativas são elevadas. Eu sempre, como fui treinador de futebol, percebi sempre uma coisa, é que para haver sucesso tem que haver muito trabalho, e às vezes, quando chegamos a um determinado patamar, é difícil mantê-lo. E Oliveira do Hospital está perante um grande desafio, depois de uma feira de há 2 anos ter batido todos os recordes possíveis e impossíveis, mesmo aqueles que nós não teríamos imaginação para o pensar. O ano passado, como todos sabemos, as condições climatéricas foram diferentes, que condicionaram a própria Feira do Queijo, porque as pessoas... Foi difícil, sobretudo no domingo, Foi sobretudo no domingo, no sábado também houve milhares de pessoas, mas as nossas expectativas são muito elevadas, e se as condições climatéricas, estamos muito convencidos que bateremos todos os recordes, e esta será a melhor feira que nós organizamos em termos da sua própria estrutura, porque introduzirmos-lhe algumas coisas novas para fazer vir as pessoas, e também no número, aquilo que nos dá essa perspectiva que esta feira baterá todos os recordes é pelo número de grupos organizados que estão neste momento inscritos, que bateram todos os outros anos. Agências, portanto, desde... vem gente de todo o país. De gente de todo o país, desde agências de viagens, juntas de freguesia, grupos de paróquias, quer dizer, estão em número. Eu até lhe diria, por exemplo, que nós começámos a... Havia vários pacotes da Câmara com vários preços. Estes grupos, cada um, a Câmara Municipal depois organiza a sua estrutura, mas havia 3 pacotes diferentes. Um pacote que era com almoço e visita do Museu do Azeite, que é um ícone hoje novo que nós temos. Tinha outro que era só visitarem a Feira do Queijo, as provas e almoçarem e irem visitar a Santa Interpretação da Bobadela, os nossos monumentos, a Lourosa, isso falará depois a Sra. Vereadora, a Capela dos Reis, os nossos monumentos nacionais. Era um pacote com outro preço, também a Câmara organiza os restaurantes, onde é que eles vão ficar e tal. E há outro pacote que é a inscrição das pessoas, que é só para as provas. Uhum. E temos tudo. Por exemplo, eu quero dizer que no Museu do Azeite nós, pela capacidade de visitação, já esse pacote, que era o mais caro, foi esgotado logo na primeira semana, e apareceram muitas pessoas que se inscreveram com grupos que queriam fazer, e já não é possível, porque não vai ser muito difícil, mesmo para os números que neste momento eles têm. Não almoçam lá todos, há alguns grupos que almoçam lá no salão ao lado, não é propriamente no Museu do Azeite, que tem este Museu do Azeite, uma sala que é capaz de ter capacidade aí para 200 pessoas, vão almoçar alguns grupos lá, mas já não há capacidade para, já não há, por isso veja o número de grupos para visitarem, considerando meia hora cada grupo a visitar só o Museu do Azeite. Consegue já prever o número de visitantes que esta feira possa vir a alcançar, até tomando por base números de edições anteriores? Eu acredito que nós... poderemos, nessas, muito como eu disse, e quero também ter os pés assentes no chão, acredito que nós já ultrapassámos de longe os 60 mil euros já há 2 anos. 60 mil pessoas. 60 mil euros, já 60 mil pessoas. E acredito também que este ano nós teremos mais 10 mil pessoas, pelo menos, pela estratégia de marketing, também ela foi feita. Como sabe, há aqui um fenómeno muito curioso também, que eu gostaria de partilhar convosco. A vinda do professor Marcelo e as imagens televisivas no dia anterior fazem com que no domingo o número de visitantes aumente substancialmente. É uma coisa, é um fenómeno. Portanto, muito... desde 2016 que o Presidente da República, à data ainda só tinha sido eleito, ainda não tinha tomado posse, mas muita gente vem à feira pelos produtos que há, por todo o programa, mas também muita gente porque quer estar com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, também acontece isso. Sem dúvida nenhuma, como sabe, e a senhora Vereadora é testemunha, e o professor Nuno Ribeiro são testemunhas que isto foi a propósito deste compromisso do Dr. Marcelo estar na nossa feira, que é um compromisso que até poderia condicionado. Imagino que ele estava nesta fazinha em Colém, não era possível cá vir, e nós ficávamos já mesmo agradecidos. Mas é verdade que foi num casamento, ainda antes dele ser candidato, num casamento de uma sobrinha da doutora Rita, da companheira do doutor Marcelo, que ele prometeu-me que viria sempre à feira, independentemente, até nem sabíamos ainda que ele era candidato. E até uma história que é gira e que eu gostaria de contar, eu nunca mais fui, entretanto ele vai a eleições, ganha as eleições, e tem a marcação à nossa feira do queijo, e a sua tomada de posse, onde eu estive, que fez agora há 3 anos, e tenho aqui uma fotografia com ele, que me foi enviada até... foi-me enviada com ele no dia da posse dele, no Palácio da Ajuda, e eu não liguei ao Dr. Marcelo, até achando que ele estava, tinha aquelas coisas todas para fazer, por causa da tomada de posse, do protocolo, dos representantes diplomáticos dos outros países, e eu não liguei para lhe dizer para ele vir como me tinha prometido, porque eu achava que era impossível ele vir. E quer dizer que um dia, estranhamente, o meu telefone toca e eu sou o Dr. Marcelo do outro lado, dizer-me: ó Presidente, olha que eu vou aí, que eu prometi-lhe, estarei aí na sua feira do queijo, ainda não sei se foi no sábado ou no domingo. Okay. Este ano aconteceu precisamente a mesma coisa, o Dr. Marcelo até numa primeira fase diz-me que não sabe se vem no sábado ou se vem no domingo, mas é ele que me diz, lá estarei, vamos combinar, e por isso o programa dele é, às 11 horas nós faremos a visita da feira, entre as 11 e às 11 horas faremos a inauguração numa cerimónia muito simples no Museu do Azeite, e depois seguiremos para a feira até às 3 horas. Porque o Presidente Marcelo também virá inaugurar o Museu do Azeite, este espaço novo no Concelho. Hoje é um ícone, a Comunidade Intermunicipal fez lá o seu Concelho Intermunicipal este mês, nós reunimos os 19 presidentes todos os meses, não a direção da qual eu, mas todos os 19 presidentes, reunimos uma vez por mês, e foi muito interessante porque foi lá que foi realizada a reunião, e quero já deixar aqui dar os parabéns ao empresário António Dias, até porque os outros presidentes ficaram muito encantados e ficaram deslumbrados, e ontem o Museu do Azeite também foi apresentado na BTL, e por isso, e todos os presidentes que estiveram presentes, todos louvaram bastante a iniciativa deste empresário local, mas sobretudo acharam que era um produto que era um local da excelência. Muito e bem. Por isso isso a prazo nos registar. Agora, como eu disse, as pessoas para estarem em Marcelo vão estar mais ou menos entre as 11h30 e as 3 da tarde, toda a gente pode conviver isso com ele. No sábado. O Dr. Marcelo depois tem um compromisso em Viseu, que terá que ir a Viseu. Pensemos que ainda voltará a regressar a Oliveira, mas isso depois... Ainda não é certo, não é? Não, regressar a Oliveira e dormir em Oliveira vai sim, ser. Sim, mas não será certo. Depois ainda não, depende da... Sr. Presidente, ontem, quando da apresentação na Bolsa de Turismo de Lisboa, destacou o impacto económico que este evento gera, na ordem dos 2 milhões e meio de euros, e disse mesmo que as edições de 2016 e 2017 tiveram um retorno para o Concelho na ordem dos 40 milhões de euros. Isto são números muito, muito importantes e que é preciso dar relevo. Deixe-me dizer, este é um estudo de uma empresa completamente independente, que é o Vision, que faz, por exemplo, mede os impactos do Rally de Portugal, dos grandes acontecimentos, e por uma questão também muito daquela crítica que fazíamos festa por fazer festa, e que se calhar era melhor houve aí quem defendesse no quadro político da oposição, o dinheiro que estávamos na Feira do Queijo, que era um dinheiro que nós que deveríamos era distribuir pelos pastores, fazer, mas essas pessoas não perceberam qual é o impacto e qual foi o objetivo. Nós agarrámos numa ideia da Feira do Queijo, eu sei como é que encontrei uma Feira do Queijo que era feita num mercado, e logo por azar, no primeiro dia que a realizámos, em 2010, choveu bastante, nem o programa houve da TSF, que também lá estava, e aquilo era uma coisa, começava às 10 horas, faziam-se umas provas de queijo, e às 3 da tarde estava terminado, almoçávamos e estava terminado. E foi assim também que fizemos o primeiro dia comendo o modelo. Só que esse foi o modelo que não me agradou, porque gastávamos o dinheiro, e havia outra particularidade. A Câmara Municipal pagava a cada produtor e a cada pessoa que vinha a expositor, dava-lhe uma determinada quantia, que é uma coisa muito interessante que temos que fazer aqui uma história. Porquê que as feiras do queijo todas hoje estão diferentes na região? Eu não tenho problemas de dizer isso, porque não acho que não é nada contra os meus colegas, pelo contrário, há hoje meus colegas que já fazem feiras de queijo 4 dias, é que eu achei que o mercado não era suficiente, e então levámos a Feira do Queijo 2 anos para o nosso espaço da feira mensal. Daí, veja como se de coisas simples partimos para um projeto diferente. Aí, nessa altura, durante 2 anos, tínhamos que alugar tendas. E as tendas de tendo, que são uma coisa que relativamente caras, que não são baratas, custavam-nos o mesmo dinheiro num dia ou duravam-nos o mesmo dinheiro 2. E é daí todas as feiras que se faziam só tinham um dia e só tinham essas horas. A partir daí, todas as feiras copiaram a Oliveira do Hospital e lançaram 2 dias. Hoje houve outras que lançaram como 6, que têm 4 dias. Por isso quer dizer, o que é que aconteceu? Nós tivemos uma estratégia muito interessante, que foi muito criticada também e que não há problemas. Nós começámos a convidar grupos de juntas de freguesia e oferecíamos-lhe o almoço. Oferecíamos o almoço a cada grupo. Esta foi a estratégia. E fizemos esta estratégia durante 2 anos, gastando algum dinheiro para impormos a Feira do Queijo. Mas foi um resultado fantástico, porque ao 3º ano nós retiramos tudo e essas freguesias voltam a vir. E somos hoje, vendemos pacotes. Isto é, hoje a Câmara não subsidia nenhuma das... E temos, como eu disse, batemos este ano o recorde. Depois apareceu outra discussão, que foi a seguinte. Escreve-se aqui a história do queijo, ou pelo menos descrevo aqui a história do queijo do meu mandato, dos meus mandatos autárquicos e da minha equipe. As pessoas, muitas pessoas, vinham ao Oliveira do Hospital, iam ver até os monumentos a Bobadela, até a Lourosa, mas não entravam propriamente dentro da cidade de Oliveira do Hospital. E até qual foi o desafio? Ao fim de 2 anos, também numa reunião, numa ideia muito minha, também quero dizer, todas estas mudanças partiram muito das ideias de criatividade, eu desafiei, eu disse, nós temos que fazer a Feira do Queijo no meio da cidade para as pessoas visitarem a cidade de Oliveira do Hospital. É importante dar vida à cidade, não se podia passar só ao lado da cidade. Era isso, foi isso mesmo. E aqui está essa história, como eu disse, logo ao fim do 2º ano deixámos de pagar refeições, deixámos, absolutamente afastámos, continuámos, foi a vender os pacotes como vendemos este ano, e este ano é o ano que temos o maior número de inscrições. Isto quer dizer que a feira já se consolidou a nível nacional. Eu ouço muita gente, ainda ontem em Lisboa, pessoas que eu não conheço disseram, vamos à sua feira, e que é uma coisa muito interessante, porque eu acho que também houve aqui uma... A afirmação da Oliveira do Hospital passou muito por esta Feira do Queijo. E perceber que nós fizemos um investimento para afirmar a Oliveira do Hospital, para que a Oliveira do Hospital não fosse confundida com a Oliveira das Meias, com a Oliveira do Erro, foi um trabalho gigantesco. E foi através de um produto da excelência, que é o queijo Terra da Estrela DOP. Também podemos depois falar Falemos sobre ele, era isso que eu também queria falar. E por isso foi só para rever aqui, para recordar, de certa forma, um trabalho de uma equipe fantástica que eu tenho e que gosto muito da... Mas esta é uma feira que, ano após ano, custa mais fazer, tem um maior investimento associado? Eu diria que talvez este ano seja a feira que tem o maior investimento também. E por isso se tem o maior investimento. E vou-lhe dizer onde é que está o investimento. O investimento está em duas coisas extremamente simples. Numa maior publicidade, através das televisões, tivemos muitos pacotes, passámos nos telejornais das grandes audiências, nos jornais da noite, e passámos no programa muito de um amigo do Fernando Mendes, e o Fernando Mendes não tem nada com isso, passámos nos programas de grandes audiências que têm o maior número de pessoas a vê-lo, como sabem. Isso está provado. Portanto, houve uma aposta na promoção. Este ano houve na publicidade um maior investimento, sem dúvida nenhuma. E houve outra coisa, um pequeno pormenor, que também nos custou mais algum dinheiro. Nós temos aqueles nossos feirantes que vendem nas feiras e que que faziam com as suas tendas que têm na feira mensal, que faziam os restaurantes. E nós este ano decidimos que as tendas deles são boas para as feiras mensal, mas que não eram boas para estarem integradas na feira. E alugámos uma tenda para que estes restaurantes também típicos ainda da feira. Vai haver a restauração. Vai haver restauração dentro de uma tenda com outras condições que não tinham naquele momento aqueles restaurantes. E foram aqui que foram os investimentos. Os maiores gastos. Os maiores gastos, porque no resto está tudo igual. E por isso aumentou ligeiramente, dentro de um orçamento que, na nossa opinião, está absolutamente compatível. E que ronda os, não sei se poderá avançar esses números. Eu não sei, mas era polémico estar, até porque não tenho neste momento, não tenho neste momento as contas todas feitas e aparecem muitas contas, porque também os grupos que nós, os grupos que vêm, que nós pagamos, o número de refeições que nós demos a esses grupos, o grupo de trabalhadores da Câmara Municipal, que também lhe demos o almoço, que lhe demos senhas de almoço, e por isso é difícil contabilizar, mas temos um teto claro e de investimento que pensaremos que não rondará mais do entre os 80 mil euros a 100 mil euros, que será o nosso teto. Senhor Presidente, falemos então do queijo. O Oliveira do Hospital sofreu um grande abalo quando do incêndio, houve muitos efetivos que morreram, os rebanhos têm vindo a ser repostos, já houve queijeiras que tiveram mesmo que suspender a sua atividade. Qual é que é neste momento o cenário? Há bom queijo da Serra da Estrela, as queijarias, os produtores têm conseguido recuperar? Eu deixo-me também aqui dar outra nota, que eu gostaria também de diferenciar a nossa Feira do Queijo em relação a outras feiras do queijo. A nossa Feira do Queijo tem um objetivo claro, que é homenagear estes pastores e estas queijeiras. E, sobretudo, não há incompatibilidade, na minha opinião, entre aquele que é o queijo DOP e o queijo tipo Serra. São duas coisas diferentes, mas que têm que estar bastante diferenciadas, para que você não vá à feira e não compre gato por lebre. Em Oliveira do Hospital, os queijos DOP, que estão devidamente certificados, os seus produtores estão num determinado sítio e as pessoas sabem que aquele é o queijo DOP. E que é logo à entrada, não é? Que é logo à entrada na zona nobre. É verdade também, e também deixe-me dizer, que temos algum queijo tipo Serra, até das próprias indústrias que abrimos o ano passado, porque não vejo incompatibilidade entre um e outro, aquilo que nós demos a grande visibilidade e a festa ao nosso queijo DOP. Mas também não deixamos das nossas indústrias que têm, e pessoas que fazem tipo Serra, pessoas que fazem em casa, que essas pessoas possam ter o seu queijo. O que nós queremos não estão é todos no mesmo espaço. Os que têm DOP têm umas tendas próprias, um local próprio, que estão devidamente identificadas, e são esses os nossos grandes protagonistas. Mas não há incompatibilidade, na minha opinião, em relação a outra coisa que nenhuma feira faz e que Oliveira do Hospital faz, é que dentro do nosso pavilhão principal, os produtores de todos os produtos só são da Oliveira do Hospital. E não sabe quantas pessoas é que eu vou à Feira de Tábua e me dizem: Sr. Presidente, porquê é que não nos deixa ir à sua feira? Vou à ceia e dizem: porquê é que o Sr. Presidente não nos deixa ir à sua feira? Porque isso não tem nada de estar contra aqueles produtores. Eu quero isso que... no que respeita ao queijo, não é? Sim, porque, entretanto... O queijo e aos enchidos. E aos enchidos. E a tudo que está na tenda principal. Na tenda principal. A tenda principal são coisas da Oliveira do Hospital. Depois o artesanato cá fora já tem... Já vem gente de muitos, porque pagam, essas pessoas pagam todas para estarem presentes na feira, e é uma forma de fazermos receita. Mas avaliamos, Sr. Presidente, a questão do queijo e a recuperação então desta atividade. Têm conseguido os pastores e as queijeiras a dar a volta àquilo que aconteceu? O processo tem sido muito lento, como vocês sabem. O ano passado houve uma queijeira que foi a Paula Lameiras de Vila Franca da Beira, que não esteve na feira porque não teve queijo, este ano já vai estar. Nem queijaria tinha. Nem queijaria tinha, e por isso é um bom exemplo. E eu acho que vão estar todos, vão estar aqueles que nós temos, todos aqueles que já temos desde o início, exceto que já nos teve o ano passado, penso que nos teve o ano passado o Sr. Luís de Sanjão, por uma questão da doença. Ao mais continuamos todos, e até há mais, penso que haverá mais um neste momento a certificar. O que quer dizer que, para nós, depois desta fase difícil, eu dizia ontem em várias entrevistas que dei a diferentes rádios do país, até durante a viagem para Lisboa, eu disse-lhe que o povo português tem-nos ajudado a uma solidariedade e tem-nos ajudado a recompor, assim como propriamente a ANCOS, a Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, que tem estado a distribuir por causa das ovelhas terem bordaleiras e ser o verdadeiro queijo da Serra. Por isso, aquilo que eu estou muito entusiasmado, que eles façam bons negócios. Também há aqui uma coisa que é preciso, tem sido a senhora vereadora, a professora Graça Silva, que faz a coordenação e as reuniões com eles. Eles têm sido chamados, desde o início que nós começámos este projeto, chamámos-los para discutir sempre o projeto da feira. Nunca deixámos, nunca, não foi só pelas nossas opiniões, foi por este trabalho. Isso tem sido a senhora vereadora, passo de vez em quando numa ou noutra reunião para dar uma palavra de incentivo, mas quero dizer que foi a senhora vereadora que fez essas reuniões todas e que está aqui em condições de explicar isso, e por isso para nós tem sido ver renascer. E eu ontem dizia até, venham à Oliveira do Hospital, porque é mais uma ajuda a estas pessoas para estarem mais fortes para o próximo ano. E é certamente, claro que sim. Vamos então conhecer, professora Graça, como é que está estruturada esta festa de 2 dias. Há um vasto programa. Mais uma vez, bom dia. O que é que importa destacar deste rico programa da Festa do Queijo? Ora, muito bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Agradeço também, como já fez o Sr. Presidente, à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos dá e toda a divulgação que tem feito nestas e noutras iniciativas. Esta, de facto, continua a ser e irá ser no próximo fim de semana a maior feira nacional do queijo Serra da Estrela. E são muitas as atividades para todos aqueles que nos visitam, onde associamos a gastronomia ao turismo, ao artesanato, à cultura. Um programa para todos, um programa familiar com muitas atividades, onde também aqui incluímos a possibilidade de termos uma forma mais facilitadora das pessoas que têm dificuldade de vir até ao centro da feira, virem mais facilmente, de uma forma turística e divertida, isto é, virem de comboio. Portanto, temos o comboio do queijo que vem até ao centro da feira. Portanto, os ouvintes daqui da nossa região e de outros pontos do país, que habitualmente ficavam com os carros muito distanciados do local do recinto da feira, hoje podem vir tranquilamente, porque o comboio vai passar nos subúrbios da cidade para poder acolher os nossos convidados. Então, acredito que vai estar sempre muito lotado. Sim. O tempo também vai ajudar, temos já acompanhado a melhoria do tempo. E penso que também quanto a isso os nossos visitantes podem vir. Sim, esteve ali uma previsão de chuva para domingo, mas acho que verdade, isso já está tudo ultrapassado. As nuvens também vão desaparecer e o sol vai raiar, e nós bem precisamos de dar uma nova vida também àqueles que têm trabalhado muito para que esta feira seja um sucesso. E já falámos aqui dos expositores, o nosso agradecimento a todos eles por estarem connosco nesta iniciativa e darem esta grande dimensão à feira. Esta feira prima por um grande pendor cultural também, sempre com muita animação. É uma feira que se estende este ano novamente para a Avenida Carlos Campos, portanto vai do Mercado Municipal até ao Largo Ribeira do Amaral, também com um novo layout tendo em conta os últimos 2 anos, e com 4 palcos, que também é uma novidade. Portanto, temos esta preocupação também de que as pessoas, à medida que vão passando pela feira, também sejam surpreendidos pelos diferentes tipos de animação, desde teatro de rua, os nossos grupos musicais do concelho, obviamente aqueles mais etnográficos, com a música popular portuguesa, estão todos aqui na nossa feira, desde os ranchos às concertinas, aos bombos, vão estando por cá a animar a feira, e outros que, entretanto, como o Sr. Presidente já referiu, que são contratados para poder também ter algo diferenciador e não ser apenas grupos etnográficos. De referenciar que, mais uma vez, a gastronomia tem estado sempre presente nesta feira. Aliás, temos a Semana da Gastronomia que continua a decorrer, que se iniciou de 8 e que termina a 17 de março. Junto dos restaurantes junto locais. Junto dos 26 restaurantes que estão connosco, onde o borrego assado no forno, até à caldeirada, o arroz de solã, o torresmo, o serrano, a feijoada do pastor, o queijo, obviamente, e o doce de abóbora, que fica tão bem com o requeijão, e a nossa tigelada oliveirense, são estes os pratos que nós primamos e que queremos elevar, não só no dia da nossa festa do queijo, nestes dois dias da festa do queijo, porque são estes os pratos que também nós anunciamos para aqueles grupos convidados e que estamos a ajudar a acolher para estes dias de feira, mas também durante esta semana os nossos restaurantes têm dado mais ênfase àquilo que é a nossa típica gastronomia. Muito e bom. Que no Show Cooking, na tenda de eventos, damos espaço, obviamente, também com os chefes que já é habitual convidar, o chefe a Cristina Manso Preto, o nosso chefe conterrâneo Manuel André, que também vai estar, um chefe José Dias, que se calhar não conhecem, mas é um jovem também oliveirense, que está no Porto e que nos mandou um mail muito simpático a dizer que gostava também de estar na nossa feira e foi aluno do agrupamento de escolas do curso profissional de restauração e bar e que é chefe de partida, portanto também aqui dar aqui o enfoque às escolas, ao agrupamento de escolas que nos ajuda sempre também nesta parte da gastronomia e na parte da degustação e também à Heptoliva que nos ajuda na parte do acolhimento turístico e da promoção dos locais de interesse do nosso concelho, desde os monumentos nacionais. Criamos uma rota e um percurso que tem o acompanhamento de todos os alunos do curso de turismo da Heptoliva, portanto todos os grupos são acompanhados por guias, portanto isto é uma feira promocional devidamente organizada com muitos meses de preparação e que nos orgulha muito porque as escolas também têm aqui um pendor muito forte e que nos ajudam a que possamos ter uma feira bem organizada no que diz respeito ao acolhimento dos nossos turistas e que fazemos certamente a diferença das outras feiras. Claro que sim. Doutora Graça, também há a destacar mais uma vez esta presença do programa Somos Portugal, da TVI, continuam a apostar nesta emissão televisiva, mega emissão televisiva, porque são muitas horas. Que este ano tivemos uma grande preocupação em fazer uma grande promoção. As horas de programação da TVI são extremamente importantes, obviamente, para o Oliveira do Hospital e para a nossa feira. Aliás, desde que estamos na Câmara Municipal, temos tido muita preocupação em pôr Oliveira no mapa, passa a expressão, mas promover Oliveira do Hospital, fazer com que Oliveira do Hospital não seja confundida com outras Oliveiras. Isso já tem sido conquistado e conseguido graças também a este número de horas que temos vindo conseguir trazer para Oliveira do Hospital e mais uma vez a TVI vai estar connosco na tarde de domingo. Convido a todos a estarem connosco também porque a moldura humana tem sido extraordinária, as pessoas de Oliveira e as pessoas que nos visitam também ficam muito contentes com a presença da TVI e tem sido também uma mais-valia para nós termos estas horas de televisão, onde também obviamente promovemos aquilo que temos melhor no nosso concelho, que vai desde todos os atrativos que temos no momento da feira. Portanto, o programa da televisão é feito na feira, mas também com alguns indiretos, mas o programa é extraordinário para promover tudo o que se passa ali na feira. Muito depois bem. Deixar também aqui o destaque a um projeto da CIMA, isto também naquilo que é a nossa preocupação de continuar a reflorestar e continuar a também trazer junto dos nossos visitantes esta vontade de nos ajudarem a manter e a preservar a nossa floresta. Temos o projeto Clima Agir, temos o nosso Blotas que vai oferecer sobreiros a todos aqueles que nos visitam. Portanto, convidar também as famílias e os mais novos para virem até nós. O Clima Agir é um insuflável que traz uma exposição e que permite também ter esta interatividade com a vontade de querer plantar, de querer renovar a nossa floresta e o Blotas é a mascote deste projeto, onde vai oferecer sobreiros a todos aqueles que nos visitam. A feira tem este forte pendor familiar e também voltado muito para as crianças. O serviço educativo continua com muitas atividades. As brincadeiras no largo é uma novidade, portanto temos jogos tradicionais onde as famílias podem também aproveitar um momento para poderem relembrar as brincadeiras de outros tempos com a ajuda dos escuteiros, do agrupamento de escuteiros da Oliveira do Hospital. Enfim, são muitas as atividades, não esquecendo, obviamente, do nosso doce de abóbora e do nosso mega requeijão, que normalmente terminamos a nossa feira com a sua prova e que todos adoram e que tem ficado sempre bem, com a colaboração de todos os expositores, produtores de queijo, a quem agradecemos, e obviamente também este pendor solidário, com a colaboração do Alartista e do Intermarché, que temos as fatias solidárias que ao longo dos 2 dias da feira vão ser vendidas para o nosso banco de recursos. Portanto, vejo aqui que todo o concelho está envolvido, não é? Praticamente todas as forças vivas do concelho estão envolvidas. E estamos sempre receptivos àqueles que queiram se associar para mais e mais podermos ajudar a promover o nosso concelho e aquilo que temos de melhor. A feira, como eu costumo dizer, ou como nós costumamos dizer, não é da Câmara Municipal, a feira é dos oliveirenses, a feira é daqueles que se querem associar, tal como a Rodeia Boa Nova tem feito, é todos aqueles que se queiram associar a nós estamos receptivos e acolhemos todas as sugestões para que possamos fazer com que esta feira continue a ser uma feira dos oliveirenses, para os oliveirenses e para a região e para o mundo e para o país. Deixe-me só destacar aqui que, mais uma vez, continuamos com atividades também desportivas. O pavilhão municipal vai ter também a colaboração do Futebol Clube do Porto, do Hockey Patins. A Associação de Patinagem de Coimbra também vai estar ao longo do dia aqui, ao longo do dia 16. Dizer